Meu querido, nós vamos falar hoje, neste momento, sobre sete trombetas que foram cumpridas com a morte de Jesus. E você poderia, neste momento, nos perguntar o que é uma trombeta? E nós poderíamos já estar adiantando para você que, em se tratando de música, é um instrumento de sopro. Mas, teologicamente falando, é o anúncio, é a propagação do evangelho, é a divulgação de algo que já aconteceu ou que há de acontecer. E nós sabemos que os servos de Deus, Isaías, Zacarias, Davi, eles divulgaram, ou seja, trombetearam muito mais do que sete coisas para serem cumpridas com a morte de Jesus. Mas nós separamos apenas sete para estarmos relacionando para vocês no dia de hoje. Todos nós sabemos, né, e podemos afirmar aqui de forma categórica que Jesus morreu para salvar a humanidade. E nós também lembramos que a humanidade estava perdida, obscurecida, separada de Deus, destinada mesmo ao fogo do inferno. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele fora prometido desde os tempos eternos para que uma obra fosse feita na humanidade. E você, se tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo neste momento a palavra de Deus em Gênesis 3:15. E nós vamos fazer esta leitura, nós vamos ler e você poderá nos acompanhar. E você vai se inteirar de que houve uma promessa um dia aos nossos primeiros pais. E esta promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Então, leiamos Gênesis 3:15. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, meu querido, que Jesus Cristo foi levado à morte de cruz. Ele foi ferido, foi traspassado, foi moído pelos nossos pecados. Mas ele também pisou na cabeça do inimigo, na cabeça da serpente, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E ele, ao ressuscitar, ele nos dá a vitória. E a vitória de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta vitória maravilhosa. Ele se entregou por amor a cada um de nós. Da semente da mulher veio um, Jesus Cristo, totalmente homem, né? E é totalmente Deus também, porque o Espírito Santo se encarnou no útero de Maria e nasceu Jesus Cristo. Meu querido, Jesus veio realmente para salvar a humanidade. E o primeiro ponto, ou seja, a primeira trombeta que nós separamos, o primeiro item que nós separamos, foi em Isaías 53, 5. Quando a gente lê, foi uma profecia que haveria de ser cumprida, e ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Isaías 53, 5 está escrito: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Veja que isso aconteceu. E o cumprimento desta profecia está em João 19:3. E nós podemos ler: e diziam, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Olha para você ver, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Cumprindo aquilo que fora proferido, que fora predito pelo profeta Isaías, quando disse que ele ia ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E realmente, meu querido, ele foi ferido. Não foi só bofetadas, lemos só essa parte das bofetadas, Mas Jesus Cristo foi traspassado, ele foi rejeitado, ele foi ferido. Colocaram uma coroa de espinho e o sangue desceu. Muito sofrimento. Ele sofreu pelas nossas transgressões. Tudo isso aconteceu com ele por causa da nossa iniquidade, por causa da iniquidade do homem, por causa do pecado contraído pelos nossos primeiros pais no Éden, quando transgrediu a ordem dada por Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore proibida, não poderia comer. E eles, desobedecendo, caíram em tentação e comeram, cederam e comeram, desobedecendo a Deus. Com isso, o homem ficou transgressor, ficou separado de Deus, ficou alienado. E foi preciso Deus, no seu amor infinito, na sua infinita misericórdia. Como diz João 3,16, Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi preciso Jesus Cristo vir ao mundo. E ele veio e sofreu a morte de cruz. Ele foi moído, ele foi traspassado por causa da iniquidade do homem. Ele precisava resgatar este homem. O pecado estava impregnado nas nossas vidas, ainda está impregnado na vida daqueles que não ainda nasceram de novo, que não têm Jesus no coração, mas que agora é uma oportunidade de tê-lo, de recebê-lo, de ouvir a palavra e de receber esta palavra com alegria em seus corações. Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. Meu querido, um outro ponto também, uma segunda trombeta, uma segunda profecia, Isaías 53, 12, está escrito: dividiram entre si os meus vestidos e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E veja o cumprimento disso em João 19:24, quando está escrito: pelo que disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Gente, lançaram sorte sobre as vestes de Jesus e fora predito, né? Isso foi trombeteado, isso foi falado, Isaías profetizou que iam dividir as suas vestes, os seus vestidos, iam lançar sorte sobre eles. Veja como a palavra de Deus é íntegra. Veja como a palavra de Deus é uma palavra de verdade. É uma palavra que cumpre. É uma palavra viva e eficaz. Porque ela cumpriu literalmente. E se você for em Jerusalém, eles vão te levar num local que onde eles, pela história, né, eles dividiram, eles lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. E no chão, nos ladrilhos, tem alguma coisa ainda rabiscada por aqueles que estavam lançando sortes, os soldados romanos. E ali conta a história, naquele local, naquele ladrilho, que, conforme a tradição, que fora ali naquele local, naquele exato local onde os soldados romanos lançaram sorte das vestes de Jesus Cristo. Quer dizer, a Bíblia fala, a Bíblia traz o cumprimento e a história confirma isto neste local que ainda está lá, nessa repartição que ainda está lá, está lá ainda. Eles levam a gente para verificar in loco o que está ali no chão, que ficou registrado, o local onde os soldados lançaram sorte das vestes de Jesus Cristo. A história registra. Então, meu querido, por aí a gente vê a veracidade da palavra de Deus. Como que é uma palavra verídica? É uma palavra de poder? É uma palavra de graça? É uma palavra de amor? Quando Jesus manda a gente divulgar a palavra dele, manda ser testemunha dele aqui na terra, é porque o Senhor te ama demais. É porque o Senhor te amou tanto a ponto de Deus mandou seu filho unigênito aqui para morrer no seu lugar, em nosso lugar. E é porque o Senhor quer te salvar. Ele não quer que a sua vida vá para o inferno. Ele não quer que você perca a salvação. Ele não quer que você seja um daqueles que não vão ver a glória de Deus um dia. Ele quer realmente tocar no seu mais íntimo, no seu coração, na sua mente. Ele quer que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. Ele quer que você entenda que o amor de Deus foi tão grande que ele mandou seu filho morrer em seu lugar. Era nós que estávamos destinados à morte eterna, à morte espiritual, à morte do inferno. Mas Deus nos amou. E ao Jesus vir ao mundo, ele fez este sacrifício de cruz e de sangue. Ele derramou sangue para nos salvar, porque a própria palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja que no Antigo Testamento havia uma ordem de Deus para imolar os animais, o novilho, o cordeiro, eram imolados. Tinha que haver um sacrifício para haver remissão de pecados. Isso até Jesus Cristo vir. Estes animais, o derramar de sangue de cada um deles, apontava para o sangue de Jesus que haveria de vir ao mundo. Jesus Cristo que um dia haveria de vir, nascer, crescer e morrer na cruz derramando sangue para nos salvar. E Jesus veio e fez todo o sacrifício e fez uma vez por todas, por amor a mim e a você. Jesus Cristo quer salvar você no dia de hoje. E você, meu querido, deve abrir o coração para Jesus. Deixar ele entrar, deixar a palavra dele entrar no seu coração, na sua mente, e você entender o bom propósito de Deus para a sua vida. Não deixe passar esta oportunidade. Jesus Cristo quer aliançar-se com você no dia de hoje. Ele quer fazer uma aliança contigo. Ele quer levar você para a vida eterna. Mas para isso, você tem que deixar as coisas deste mundo, deixar as coisas efêmeras, passageiras, que não leva a nada, e viver uma vida digna diante de Deus, uma vida de arrependimento de tudo aquilo que você tem feito que tem desagradado ao Rei da Glória, do seu comportamento, dos seus afazeres cotidianos, dos vícios que tem impregnado na sua vida. Você tem que dizer: Pai, pequei. Arrepender, pedir perdão, reconciliar-se com Jesus, com o Pai eterno através de Jesus Cristo, e viver agora uma vida digna dele, para ele, uma vida de arrependimento, de confissão de pecado, de entrega total. É esta aliança que Jesus quer com você. É uma aliança que vai durar a vida toda, eternamente. Você estará com o Senhor. Meu querido, aceite Jesus e ele mudará a sua vida no dia de hoje. Veja que Isaías ainda faz uma terceira profecia que nós separamos aqui, uma terceira trombeta. Isaías 53:7. Quando nós podemos ler na palavra de Deus, que está dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E veja, meu querido, que isso foi cumprido literalmente. A palavra de Deus é isso que alegra o nosso coração, porque a palavra de Deus cumpre na sua íntegra. Tudo que o Senhor falou através dos profetas tem o seu cumprimento no Novo Testamento, e ainda coisas que estão por cumprir, mas a palavra de Deus cumpre realmente. É uma palavra viva, de vida e de verdade. Na palavra do Senhor, você pode confiar. E o cumprimento está em João 19, 9, quando nós podemos ler. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, meu querido, ele foi levado, ele foi colocado em diversas vezes nesses interrogatórios, ele foi levado também para a cruz e ele não dizia nada, ele não falava nada, ele estava sempre calado, porque a profecia falava que ele não abriu a sua boca. E Jesus Cristo estava ali, sempre calado, como uma ovelha muda sendo levado para o matadouro, porque iam levar para a cruz do Calvário, para ali ser crucificado, para ali ser morto. E Jesus fez isso por amor a nós. Veja que o amor dele é muito grande. O amor do Pai é eterno. Deus nos amou com um amor eterno. É o amor de pai para filho. E eu creio que você, neste momento, vai querer fazer parte da família de Deus. Esta família eterna. Porque começa aqui na terra aceitando a palavra de Deus e unindo-se a Jesus, reconciliando com ele. E isso ficará para a eternidade. Para a eternidade. É uma decisão. É uma decisão para a eternidade, meu querido. Jesus está dando uma oportunidade hoje para você. Ou você aceita a palavra do Senhor e viva com ele eternamente, aqui na terra, e quando passar desta vida para outra, continuará com ele eternamente no céu. Ou ficará separado eternamente de Deus. E veja que o inferno, a Bíblia descreve, é lago de fogo, é fogo eterno, é fogo destruidor, é fogo que queima, que dói, choro, ranger de dentes. É tudo isso que espera aquele que não quer saber de Jesus Cristo e da sua palavra. Mas eu creio que você que está nos ouvindo, que você que está abrindo o coração para o Senhor, é um escolhido do Pai para ouvir esta mensagem, para estar diante deste rádio nesta hora. E eu creio que você receberá de bom grado esta palavra. E o seu coração está sendo aberto agora e há de ser aberto no decorrer da mensagem, porque Jesus Cristo quer te salvar. Não deixe a oportunidade passar. O Senhor traz para cada um de nós uma oportunidade. E nós temos que abraçar esta oportunidade. Veja que Jesus sofreu tudo calado. Tudo calado. Como ovelha muda foi levado. Foi levado pelos malfeitores. Foi levado pelos soldados romanos. Foi levado por aqueles que estavam ali, querendo crucificá-lo. Passou na via dolorosa, chegou até o monte do Calvário, e ali foi levado e colocado numa cruz, onde ele recebeu ali os pregos, onde ele ali foi colocado, onde o sangue desceu, onde o maltrataram. Ele teve sede, deram ele vinagre. Meus queridos, Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Ele não tinha pecado. Ele tomou os nossos pecados. Pecados foram colocados sobre ele. Ele recebeu todo o peso dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Queridos, Jesus era justo, santo de Deus. Veio ao mundo, nunca pecou. Era o santo de Israel aqui na terra. O santo de Deus aqui na terra. O Filho de Deus que veio ao mundo mas ele veio com este propósito de levar sobre si o pecado da humanidade. E compete a nós agora entender a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Ele sofreu a morte de cruz, que estava destinado a cada um pecador. E que mesmo que este pecador sofresse essa morte, ele não teria condição de se salvar, porque teria que ser justo, teria que ser pessoa sem pecado. E só Jesus Cristo veio ao mundo justo e sem pecado. Glória a Deus por isso, aleluias! Porque era o próprio Filho de Deus, era santo. Jesus Cristo, santo de Deus, que derramou sangue por nossa causa, por mim e por você, porque ele nos amou demais. Ele nos amou. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se destituiu da glória e veio e nasceu entre os homens, viveu entre os homens. Ele se humilhou. Na sua humilhação, ele viveu nesta terra, conviveu com os homens. Ele era o próprio Deus que estava entre nós. Ele se humilhou. E depois, ele ressuscitou dentre os mortos. E Deus o exaltou de sobremaneira. Glória a Deus por isso. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso porque ele nos amou demais. Veja, meu querido, para cumprir a palavra de Deus. Para cumprir a palavra de Deus. E um quarto ponto, uma quarta trombeta, Isaías 53, 12 diz, com os malfeitores foi contado. Olha, que ele foi crucificado realmente entre dois malfeitores. E veja o cumprimento em Marcos 15, 27 e 28, quando nós podemos ler, e crucificaram com ele dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E com isso cumpriu a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. A própria escritura está dizendo no versículo 28 que cumpriu a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Gente, vocês estão vendo a veracidade da palavra de Deus? Como que é uma palavra forte? Como que é uma palavra que cumpre? Quando Deus escreve algo na Bíblia Sagrada, como ele deixou escrito muitas coisas, o seu cumprimento é literal. Nós não podemos duvidar nunca da palavra do Senhor. Nós temos que abraçar esta palavra com toda alegria no coração, porque o Senhor mesmo zela para que ela possa cumprir na sua integralidade, na sua integridade. É de forma integral, meu querido, que ela cumpre. De forma integral a palavra cumpre. Meu querido, ele foi crucificado com dois malfeitores, homens subversíveis, ladrões, homicidas, que fez levante na cidade, que estava fazendo motim na cidade. Ainda bem que um deles reconheceu a glória de Jesus, o poder de Jesus, e disse, né, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele, né, respondeu imediatamente, hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, ainda bem que um reconheceu que era errado, que um reconheceu que estava torto, que a sua vida, de tudo que ele fez, que não estava correto. Ainda bem que um reconheceu ali na última hora que Jesus Cristo é que tinha o poder nas mãos, que só ele poderia salvar, que só ele poderia estar diante de Deus, intercedendo por nós. Um reconheceu. Um foi salvo. Glória a Deus por isso, meu querido. Porque ali houve salvação naquele momento. Que coisa magnífica, extraordinária. Nos últimos momentos de vida daquele malfeitor que estava ali com Jesus, ele pôde olhar para dentro de si. Ele pôde ver que dentro de si só havia pecado, só havia coisas ruins, que as suas atitudes não eram corretas, que não eram atitudes boas, que o que ele havia feito havia prejudicado ao próximo, havia transgredido a lei de Deus, havia transgredido as ordens do Senhor, havia transgredido a palavra de Deus, que tinha dito para o homem regras maravilhosas de como viver aqui na terra. Porque na palavra de Deus está escrito como que nós devemos viver neste mundo. Como que nós devemos ter uma vida de alegria, um comportamento compatível com a vontade de Deus para as nossas vidas. E aquele, de última hora, olhou para dentro de si e verificou, examinou, fez um autoexame da sua vida e pôde ver que estava realmente tomado de pecado, de transgressão, de podridão, que só havia feito coisas contradizendo com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus estava querendo para cada um. Ele não era obediente à palavra do Pai. Ele era um transgressor, agitador, subversível. Meu querido, ele olhou para si e pôde ver o seu pecado, pôde contemplar o seu pecado. E ali houve arrependimento naquela hora, porque se ele clamou para Jesus, ele arrependeu de todos eles. E a Bíblia fala que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Porque aquele que clama é aquele que está arrependido, é aquele que está olhando para si e vendo que é um pecador, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que tem vivido uma vida que a palavra de Deus desabona. E você, no dia de hoje, você pode se arrepender e não querer viver uma vida que desagrada ao Pai, que a palavra abomina e que desabona o seu caráter. Meu querido, reconcilie com o Senhor hoje. E um sexto ponto, quando diz Isaías 53:8, na parte B: porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E veja o cumprimento em João 19:30, quando diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Olha, Isaías profetizando, trombeteou há muitos anos antes de Jesus vir ao mundo. A sexta trombeta que nós separamos, quando diz que ele foi cortado da terra dos viventes. E João escreveu o cumprimento, quando diz: inclinando a cabeça, entregou o espírito. Oh, glória a Deus. Aleluias pelo cumprimento da palavra do Senhor. Por esta palavra viva, meu querido, pela veracidade da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele morreu e ele disse ao Pai: Pai, está tudo consumado. É como se dissesse: Pai, a obra foi feita. Eu estou entregando a minha vida em favor da humanidade para que possa ser salva diante do Senhor. Pai, eu cumpri o teu propósito. Deus havia projetado na eternidade a vinda do seu filho ao mundo. No plano de Deus, no projeto de Deus, o Senhor projetou isso para nós. É o amor de Deus que foi grande. Tamanho foi o amor do Senhor, que ele trouxe Jesus Cristo ao mundo. E você tem a oportunidade, meu querido, você tem a oportunidade de ser incluído também, de fazer parte desta família. O projeto de Deus é para toda a humanidade, todo aquele que nele crer será salvo, aquele que crer e se arrepender, quem crer e for batizado será salvo, é o que diz em Marcos 16, 15 e 16. Meu querido, quem crer no Senhor Jesus, arrepender e for batizado será salvo. Entrega para o Senhor a sua vida no dia de hoje. Faça aí uma decisão no seu coração, uma tomada de decisão. Não queira mais a vida que você levava. Não queira mais viver a vida medíocre, uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida de prostituição, uma vida de mentiras, porque o Senhor abomina tudo isso. Meu querido, mas queira viver uma vida íntegra na presença do Pai, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de arrependimento, de confissão, de entrega total, porque ele morreu. A Bíblia relatou, ele foi cortado, porquanto foi cortado da terra dos viventes. E João relatou para nós, quando ele disse, está tudo consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oh, glória ao nome do Senhor, porque esta é uma palavra viva. E o sétimo ponto e último, meu querido, a sétima trombeta, é quando Zacarias diz, no versículo do capítulo 12, versículo 10, na parte B, quando ele diz, eles verão aquele que transpassaram. Eles verão aquele que transpassaram. E veja o cumprimento em João 19, 37, quando nós podemos ler. E outra vez diz a Escritura, verão aqueles que transpassaram. Veja, meu querido, eles puderam olhar para a cruz, eles puderam contemplar os terremotos que foram desencadeados na hora que o Senhor expirou. Eles puderam contemplar o mundo escurecendo na hora que o Senhor expirou. O sol escureceu. Quantas coisas aconteceram. E o Filho do Homem entregando o Espírito nas mãos do Pai. Eles contemplaram aquele que eles mesmo transpassaram, aquele que se entregou por nós, aquele que foi escolhido por Deus para vir a este mundo e dar a sua vida em favor de mim, da minha pessoa e de você. Meu querido, a nossa alegria é que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo morreu. Foi transpassado. Eles contemplaram isso. Eles viram o resultado. Mas eles também puderam ver que Jesus ressuscitou. Ele vive. Está aqui à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assentado no trono da graça de Deus, no trono da supremacia, e está também dentro do coração de cada um que o aceita como Senhor e Salvador. Fique hoje com Jesus, Ele quer te salvar e quer que você leve uma vida de íntima comunhão com Ele, porque Jesus vive. Amém. Glória a Deus. Você que está antenado na rádio Fé pra Viver, pela internet nesse Brasilzão, em toda a América Latina, e nos convidamos a permanecer conosco e, se possível, divulgue para nós essa novidade. www.radiofepraviver.org.